Gol 1-4-6-1-3, está cruzando o nível 1-5-0 para o 3-6. Gol 1-6-1-3, aguarde transferência. 1-3. Gol no 6-1-3, chame Recife, 128, décima 8. Obrigado, boa. No 885, autorizado a alinhar e decolar no zero, vento de 90 graus, comando Z9, gol no 885. Sentido de alinhar e decolar da opção 1 no zero, gol no 885, apenas confirmando após a decolagem, frequência do controle 228. 1208. 208, ok. Correto. O 1885 decolou 05, chame controle em 1208. Ah, boa noite. 208, boa. Afirmo. Galeão 360, Papa Zulu 10, SMAP, DCT, Lúvito, DCT, Bravo, Tiago. Decola da pista 10, curva direita, saída da El, Leda após Bridge. Controle 120.8, torre 118.95, código transponder 5405. Pesado, trilha reserva tranquilo 10, ponto direto no Tuto, direto para a Bacena, saindo na Dael, Leda, Bridge. Controle após 208.405. Correto, chame pronto para acionamento. Controle, autorizaria para o gol no 885, pro Adileda, está presente? Autorizado. Tem, Adileda, está presente, gol no 885. No 885. Prossiga. Sim, essa frequência foi a mesma que coordenou a chegada do 884 de Guarulhos? Afirmativo. Foi a senhorita que estava no turno? Afirmativo. Sim, foi você que deu a informação que não existia mais descida via? Afirmativo. Pois é, foi verificado essa instrução com o chefe dos controladores de Porto Alegre, ele disse que existe ainda, infelizmente vou ter que fazer um relatório sobre o ocorrido. Sim, chegou no 885. Poderia me informar qual é o documento que cancelou a descida via? Gol no 885 será checado. Sim, estamos aguardando. Controle de Salvador, uma boa noite, o Cícero 52 de noite, tem que dar Romeu. Trip 5218, acione identificação, pro Admari para chegada Mari, mantenha descida agora até 1 no nível de voo 180 inicialmente. Descer até 180 na pro Admari, o Cícero 52 de noite. Voo na 398, oceano identificação, chegada Mari, desça para nível de voo 050. Trip 5218, desça para nível de voo 060, informe velocidade. 5218. Trip 5218, controle. É o Trip 5218, descida, confirme. Desça para nível de voo 060, vetoração para sequenciamento, esquerda 065, limite ao curso do localizador. Nível 060, esquerda 065, limitado, curso do localizador é o Trip 5218. Trip 5218, informe velocidade. 240 nós. Indicada, Trip 5218. Ciente, Trip 5218. Trip 5218, ao cruzar nível de voo 150, inicie redução para 220 nós, número 2 na aproximação, seguirá tráfego posição 3 horas, 7 milhas e meia, um Boeing 737 da Gol, em aproximação também na Cheira da Mar, cruzando 120 para 050. Trip 5218, copiou o controle? 150, Trip 5218, reduzindo para 220 a velocidade. Voo no 398 para final ILS, curve à direita para o A055. Desça para 2000 pés, ajuste na 012. Afirmativo, esquerda 055. Afirmativo. Voo 1885, chame Recife 1251, alterne 133.25. 251, confirma a secundária. 133.25. 133.25, voo 1885, confirme a senhora sua informação solicitada. Afirmativa, é uma CIRTRAF, porém ainda não achei a numeração correta para lhe informar. Se eu faço o relatório, será apurado. Muito obrigado. Controle, boa noite, Oceaner 6310, informação ao Delta. Oceaner 6310, acione identificação, chega da Mari, desça para nível de voo 050. 050, Mari, aguardando para o GTAP 6310. O Trip 5218 está mantendo o nível 1950. Trip 5218, desça para 3000 pés, ajuste no 012. Agora curve à esquerda para o A040, permanece o limite, o curso do localizador. Para 3000 pés, o estado 1092, esquerda 040, Trip 5218. Oceaner 6310, mantém a chegada, número 3 na aproximação. Número 3, ligado. para o táxi web 5827, 112 a bordo, 3h50 Guarulhos. Autorizado táxi via Índia Alfa, ponto de espera, transferência, web 5827. Índia Alfa, ponto de espera, 5827. VIP 5218 para o curso localizador, direita 060, autorizado descida para 2000 pés, ajuste na 012, reporte estabilizado. Direita 060 para 2000, reportará estabilizada o 3528. 527, autorizado alinhar e decolar, 90 graus com 10 nós, pista 10, 5827. Alinha e decola na pista 10, 5827. Trip 5218, inicie redução para aproximação, seguirá tráfego 12 horas e 7 milhas, mando 737, 160 de graus. Ciente, iniciou redução, Trip 5218. Controle, boa noite, web 5827, cruza 1800. Web 5827, contato radar, sua para nível de voo 360, saída da EL. Pode voar direto Leda, subindo para 360. Autorizado Leda. Leda 360, obrigado. Trip 5218, no localizador estabilizado. Ciente, Trip 5218, aguarde transferência. Ciente. Autorizando 3 na vez. Vem pro controle. Gol 398 estabilizado. Gol 1398, complete aproximação, chame torre 118 decimal 95. 895, uma boa noite. Boa. Trip 5218, complete aproximação, torre 118 decimal 95. 10895 é o Trip 5218. Autoriza a CIA, eu e LS pro 6310. Já é travado. Justo na 012, livre das restrições. Autorizado em LS, aposta estabilizado. 2000, livre das restrições, 2012, aposta estabilizado, 6310. Torre Salvador, uma boa noite ao Trip 5218. 5218, boa noite. Número 2, continue a aproximação, informe checado, 90 graus, coma 12 nós, 5218. Gente, já encontra-se baixado e travado, seguindo o tráfego à frente, Trip 5218. Informativo. Trip 5218, passou externo, baixar e travado. Continue a aproximação, formarei pista livre, 90 graus, 1, 12, 9, 5218. Ok, obrigado. 1398, solo aos 25, libere a direita, solo em 1219. Desanando. Boa. Solo 1398. 7527, Sam Recife, 1225, Neoterm, 13325. 251329. Boa noite. Graus com 14 nós. Gente, graças. Solo Salvador é o. Tá. 3858 para autorização Fortaleza, está na posição 3. Fica do solo. Então, está 3858 Fortaleza, está na posição 3. Autorizado, Fortaleza, 370 via Pesulo 19, Fox Lima Zulu, decola da 10, curva esquerda, saída MOM, transição Froti. Controle 120 decimal 8, torre 118 decimal 95, transponda 5414. Continue na aproximação, pista 10, o vento 90 graus, 1, 12, 9, 63, 10. Continua a aproximação, 63 da monofrotia, 1208 é o controle, 102 mais 14, 414 no transponder, é o 3288. Correto, chamo pronto para acionar. Camarão. Estou no 3909, né? 09, aqui está com a indicação de que está ocupado o gate. Permitido, então vai reduzir aqui a velocidade. É para manter a posição então, para não ter na vez? É, mantém a posição que eu vou checar. Mantém então. Fala, boa noite, 3662, informação Romeu, Natal 33. Tente, aguarde cópia. Livre ingresso pro 09. Livre pro 09, 398. Tá 3662? Na escuta. Natal 370 autorizado, Apesulou 190, decola da pista 10, curva esquerda, saída Puca, transição Zipar. Controle 120 decimal 8, torre 118 decimal 95, transponder 5412. Natal 370, Apesulou 10, pista 10, curva esquerda, Puca Zipar. 208, 118 decimal 95, 5412. Pista 3672. Correto, chame pronto para acionamento. Salve, 3218. Confirme. 3518, livrou. Taxi Alfa, Juliette. Reporta para ingresso na Juliette. Alfa, reportará para ingresso, Juliette. Chegada Ponce. Passando em Salvador, boa noite. Passarelo 2224, transfere. Boa noite, passarelo 2224, passando em identificação. Vou ir direto Duna e reporte unidade descida. Identificou, direto Duna, já está no ideal de descida, passarelo 2224.